A paz é capaz de eliminar ti mesmo e ao seu irmão. Perdão é divino e ele liberta. Eu sou perdão. E ao perdão, aê! Perdão, perdão, perdão, perdão, perdão. Perdoe a ti mesmo e ao seu irmão. Boca fiusa, vá! Thank you.